Hola, buenas noches. Un lunes más sale a vuestro encuentro Buscando Leones en las Nubes. Como todas las semanas, puntual a su cita en el dial de Radio Universidad de Salamanca. Elena Villegas os saluda desde el control y Alberto Sansegundo, que escribe el programa y os habla ante el micrófono, os da la bienvenida agradecido por vuestra presencia constante tras tantos años de emisiones continuadas. La edición de esta noche tiene un tono claramente conmemorativo y de homenaje, pues tal día como hoy, hace justo un año, el 17 de diciembre de 2011, moría en su Mindelo natal, en São Vicente, Cabo Verde, Cesária Évora, la figura más importante de la música caboverdiana y una de las más destacadas cantantes del mundo entero. En sus 70 años de vida, muchos de los cuales fueron anónimos y oscuros, sin repercusión pública internacional, Cissé, como se hacía llamar, cantaba en los bares de los puertos de su país ante un público de marineros, de extranjeros y de gentes de paso. Descalza, fumando y bebiendo de modo impenitente, su música melancólica llegaba tan solo a unos pocos parroquianos de esos modestos tugurios portuarios caboverdianos en los que su indiscutible arte no era suficientemente apreciado. No más allá, en cualquier caso, de las pocas monedas que le permitían sobrevivir en su isla natal. En 1988, a unos 47 tardíos años, Cesária graba un disco en Francia que alcanza un más que notable reconocimiento crítico, La Diva de los Pies Descalzos. Pero es sobre todo Miss Perfumado, su disco de 1992, con el que yo la conocí, el que le abre las puertas al éxito mundial, a los conciertos por todos los continentes. Yo llegué a oírla en Salamanca hasta en tres ocasiones. A las grabaciones en Europa, a las colaboraciones con músicos de todo el mundo, a los premios. En este programa de homenaje, os ofrecemos 13 de sus mejores canciones, acompañadas de sus impresiones y pensamientos y opiniones, recogidos de diversas entrevistas concedidas a periódicos, revistas y televisiones de diferentes países. Confío en que la dulce melancolía, la tristeza contenida, la belleza incomparable de la música de Cesária Évora pueda apasionaros. Creo que llevo transmitiendo el mismo mensaje desde mi primer disco. Hablo de la África a la que yo pertenezco, de Cabo Verde, de la emigración, del amor, de nuestra soledad, de la nostalgia, de la realidad del día a día de nuestra tierra. Canto sobre nuestras particularidades y sobre nuestra dignidad. Cambian los compositores y los músicos, pero el contenido sigue siendo el mismo. Nasceu, põe uma estrela que cata brilhar. Linda mar, põe uma areia que cata molhar. Espanhol, desse mundo fora, só rote mar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim. Oi, tanto saudade. Saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim. Estrela que cata brilhar, e na mão é uma areia que cata molhar. Espanhol nesse mundo fora, só rote mar, teve pouco cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, teve sal cheio de amor. Tem batu, tem funaná, espalhou nesse mundo fora. Só Rachimar, teve pouco cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, teve pouco cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Comencé a cantar desde los 6 años en San Vicente. Luego actué en otras islas. En cualquier isla que haya, yo canté en ella. No canté en Santa Lucía porque no había nadie. Es una isla desierta. Cuando se pasa con el avión, Santa Lucía se queda allí, sola. Body shambai salva nya mar, o mar, o mar. De takiti body shambai, body shambai spianya terra, body shambai salva nya mar, o mar, mar azul. Subi mansinho, lua cheia, lume em caminho, para banhar-te, anime, São Vicente, pequenino, para me abraçar, me acreditar, mar azul. Subi mansinho, lua cheia, lume em caminho, para banhar-te, anime, São Vicente, pequenino, vamos abraçar, me acredito. Ano passado, tempo correr, sol e a lua sair, a miose na terra nós, o mar, o mar. Ano passado, tempo correr, sol e a lua sair. Amigos en la tierra nos, o mar, mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume en caminho, para banhar-te, anime, São Vicente, pequenino. Me acredito, mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume em caminho, para minha terra de meu, São Vicente. Pequenino, pão, abraçar, Yo canto sobre todo morna y coladeira, que es la música tradicional de Cabo Verde, dos estilos inseparables de mi país que representan nuestros sentimientos. Creo que la música es un lenguaje universal y que aunque no entiendas el idioma, que en mi caso es algo normal porque canto en portugués criollo, siempre se transmite algo. El ritmo, las sensaciones. Yo también escucho música en lenguas que no conozco, pero me gustan. Cuando era muy pequeñita, mi padre me tumbaba en su regazo mientras tocaba la guitarra, y yo me ponía a cantar. Siempre quise cantar. En el orfanato lo hacía a diario, en el coro de la iglesia. Ese que jagó Mamia, par ACB, toutes ces carines. Na qualquer momento, no todo dia, ele volar, ele bonito. esse fit está de vontade. Se mudou por sofrimento, negra vos pio, mata vos saudade, vive boa vida, goza esse momento, mundo ingrato é verdade, boni mambia, se pareis, te oferecer, se felicidade. Cubri bordão, pinta sorriso, mambia som, olhe uma boa, manter-se na boa lembrança. Ele é fartura, ele é sabura, ele é crescer e tá fazer feliz. Mambia som, olhe uma boa, manter-se na boa lembrança. Ele é fartura, ele é sabura, ele é crescer, que tá fazendo feliz. Se fiz, está da vontade. Se mudou, por sofrimento, negra vos espírito, mata vos saudade, vive boa vida, goza esse momento. Mundo em grande é verdade, maunima minha, separei. Te oferecer sem felicidade, cobri bordão, pinta sorriso, mambia som, olhe uma boa, manter-se na boa lembrança. Ele é fartura, ele é sabura, ele é crescer, que tá fazer feliz. Mambia som, olhe uma boa, manter-se na boa lembrança. Ele é fartura, ele é sabura, ele é crescer e tá fazendo feliz. Que tá fazendo feliz. Que tá fazendo feliz. A mí me gusta vivir con lo alegre y con lo triste, pero no tengo tristezas muy profundas. Ocurren circunstancias que te entristecen, pero son solo eso, circunstancias. Esse caminho passando meio. traves camiño nos, que mos traves camiño nos, es camiño pa Santo Tomé. Saudade, saudade, saudade, es minha terra San Inclán. Saudade, saudade, saudade, es minha terra San Inclán. Si vou escrever, monta escrever, si vou esquecer, monta esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muita escrever, se vou esquecer, muita esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, San Inclán. No creo en los sueños. Uno se acuesta rico y se levanta pobre. Ahora estoy viviendo lo que tenía que haber vivido cuando era joven. Só na madrugada de uma noite sem fim, na estrada, na lua cheia, na terra de ninguém, vou parecer cantar de sol, nanha o luar, nanha sol. Noiva de madrugada, suave juvenil, vou prender minha alma, contar até mil tons de beleza na boca que deixa preso minha pobre coração. Só na madrugada de uma noite sem fim, na estrada, na lua cheia, na terra de ninguém, vou parecer cantar de sol, nanha oi, no ar, nanha sonho. Noiva de madrugada, suave juvenil, vou prender minha alma, contar até mil tons de beleza na boca que deixa preso minha pobre coração. Mas na prisão de minha liberdade, sem bom, com minha razão magoar, sem bom, na minha alma vazia, de uma tristeza profunda, com seu verdade esmo. Uma vida que é uma só vida. Mas na prisão de a liberdade, sem voo, punha razão magoar, sem dor, na minha alma vazia, de uma tristeza profunda. Com chão verdade desse mundo, uma vida de um. Liberdade sem voo, ponha razão magoar sem gosto na minha alma vazia de uma tristeza profunda. Com chão verdade desse mundo, uma vida é uma só vida. Na prisão minha liberdade, sem dor, punha razão magoar, sem gosto, na minha alma vazia, de uma tristeza profunda. Hoje é um verdadeiro sonho, uma vida tem um. La Morna habla sobre nuestros problemas, sobre nuestra vida cotidiana o sobre el amor, de un modo muy dulce. Todo es real, y aunque sea triste, puede ser también bello. Bem para não bem morar, di Marta namorar, longe di Borca desmunt. Bia di meu, menha cresceu, bem para não bem morar, perto de Marta namorar, longe di Borca desmunt. Mar bem contar, mesmo destino. Esbo destino, sim que mamei. Nós vim de rola na areia, só te abraçar, só te beijar, mo crecheu. Via di me, ben a crece, ben pano ben morar, per tu di ma, ta namora, longe di bo, cades mundo. Lo más importante de mi adolescencia fue un portugués que me dejó embarazada y se fue. Parí con 17 años. Me hubiera gustado que le diera un apellido a su hijo, solo eso. Pero el hombre se fue porque terminó su contrato en Cabo Verde. Ese hombre se fue y después vino otro en su lugar. Siempre es así. Uno se va y viene otro. No es una cuestión de amor. No hay tiempo que perder. Despontar no leico radios, céu de mim dele enfeitar, com seu vestido luminoso. Sol despontar no leico radios, céu de mim dele enfeitar, com seu vestido luminoso. Seu vestido azul, bordado de ouro, minde de norte a sul, vestido de gala e flor. Seu vestido de azul, bordado de ouro, minde de norte a sul, vestido de gala e flor. Gente minde, não abre nos braços, não pôr coração na mão, para não bem dar um abraço. Gente minde, não abre nos braços, não pôr coração na mão, para não bem dar um abraço. Um abraço de mora beza, desse povo só você, é som de alma grande, e rosto e sal me contente. Um abraço de mora beza, desse povo de São Vicente, e som da alma grande, e rosto e sal me contente. seu vestido azul, bordado de ouro, mineiro de norte a sul, vestido de gala em flor. Seu vestido azul, bordado de ouro, mineiro de norte a sul, vestido de gala em flor. Gente mineira, não abre nos braços, não pôr coração na mão, para não brindar no abraço. Gente mineira, não abre nos braços, não pôr coração na mão, para não brindar no abraço. Um abraço, mora beza, desfoz São Vicente, e som da alma grande, e rosto e sabe contente. Um abraço, mora beza, desfoz São Vicente, e som da alma grande, e rosto e sabe contente. Nunca he compartido casa con un hombre. Siempre viví con mi mamá. Para mí estar con un hombre es como beber un vaso de agua. Te enamoras, te embarazas y ya está. Mis hijos nacieron de tres padres diferentes. No fueron los hombres de mi vida. Fueron hijos del azar que me dejó tres veces embarazada. Yo nunca quise tener un hombre en serio. Viví siempre con mi madre, porque me gusta. Na vez da minha direito de nascer, pai, quando nascer, da minha direito de viver, fazemos lá lugar mais santo, não fazem infância um jardim de felicidade. Dá-me crescer com todo amor e amizade, dá-me bom carinho e boa ternura, oh mãe querida que Deus dá. Mãe que teme na vez, dá-me a direito de nascer, pai, quando nascer, dá-me a direito de viver. Fazemos lá lugar mais santo, não fazem infância um jardim de felicidade. Ajuda-me crescer com todo amor e amizade. Dá-me bom carinho e boa ternura, oh mãe querida. Dá-me leite, vou peito sagrado, mamãe querida. Dá-me bom sustento pessoal, papai querido. Ajuda-me a viver minhas ilusões, minhas fantasias. Me queres outro flor de evolução, me queres outro fruto de alegria. Dá-me leite, vou peito sagrado, mamãe querida. Dá-me bom sustento pessoal, papai querido. Ajuda-me a viver minhas ilusões, minhas fantasias. Me queres outro flor da evolução, me queres outro flor da alegria. Mãe, que teme na vez, dá-me a direito de nascer, pai, quando nascer, dá-me a direito de viver. Fazemos lá lugar mais santo, tem amor. en infancia, un jardín de la ciudad. Yo dan crecer con todo amor y amistad, dan buen cariño y buen ternura, oh, mi querida, que Dios da. Dan ley, buen peito sagrado, mamá querida, dan bom sustento pessoal, papai querido. Juda vive em as ilusões, as fantasias. Me quebra a flor da evolução, me quebra a fruta da alegria. Juda vive em as ilusões, as fantasias. Me quebra a flor revolução, me quebra de fruto e alegria. No creo que el amor haya sido injusto conmigo. Sencillamente creo que mi amor aún no ha nacido. Sin embargo, no tengo nada en contra de los hombres. La mayoría de mis amistades son hombres y me encanta estar con ellos. Certo, meu amor tá longe, meu amor tá perto, e tá na minha casa sozinho nesse mundo. Meu amor casou de cristão, ele é o amor de um cristão, e que quer viver na meia de bem. Meu amor é tudo contigo, ele é o amor do irmão, que tem ainda que ter que ver. Cham canta bunya mo, oh mundo. Cham canta bunya mo, pano ano. Cham canta bunya mo, oh mundo. Cham canta bunya mo, pano ano. Mi amor es dulce, mi amor es cierto, mi amor está lejos, mi amor está perto. E tá na minha casa sozinho nesse mundo. Meu amor casou e cresceu. Ele é o amor do Cristo que quer crer viver na meia de Deus. Meu amor é tudo contigo. Ele é o amor do irmão que tem ainda pra perder. Cham canta bunya mo, oh mundo. Cham canta bunya mo, pano ama. Cham canta bunya mo, oh mundo. Cham canta bunya mo, pano ama. Meu amor é certo, meu amor tá longe, meu amor tá perto, e tá na minha casa sozinho nesse mundo. Meu amor casou de clichê, ele é o amor do Cristo, que quer crer viver na meia de bem. Meu amor é tudo contigo, ele é o amor do irmão, que tem ainda pra perder. Cham canta bunya mo,

ainda ser ninho. Assim deixa morrer, oh flor. Na sombra de boldinho, deixa morrer, tá sonhando. Assim que uma pomba nasce ninho. Se pomba é feliz, nasce ninho. A mim também me é feliz. Na sombra de bojo, uma carinho. De um mês perfumado. Se pomba é feliz, nasce ninho. A mim também me é feliz. Na sombra de bojo, uma carinho. De um mês perfumado. Assim deixa morrer, oh flor. Na sombra de boldinho, deixa morrer, tá sonhando. Assim que uma bomba nasce ninho. Assim deixa morrer, oh flor. Na sombra de boldinho, deixa morrer, tá sonhando. Assim que uma pomba nasce ninho. La grandiosa Miss Perfumado, el primer gran deslumbramiento que provocó en mí la música de Cesárea Évora, cierra por hoy esta edición de homenaje a la diva caboverdiana con ocasión del primer aniversario de su muerte. Espero que hayáis disfrutado de la belleza de sus canciones y del interés de sus reflexiones. Como siempre, podréis ampliar la información sobre el programa en nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Con su mención os dejamos hasta dentro de 7 días, un 24 de diciembre, en el que os ofreceremos un navideño programa especial que estoy seguro os va a sorprender. Os deseo que entréis con buen pie y disfrutéis de la ya inminente Navidad. Hasta dentro de 7 días. Adiós.